Divulgação das 21 chaves bíblicas da volta triunfal do Cristo de Deus. E tudo muito resumido, não é? Não podemos dizer tudo. Estamos ainda na 21ª chave. Jesus volta ao planeta que fundou para iniciar o seu reinado com o moderno povo de Deus. Ora, voltando às profecias do fim dos tempos, atenção para o que diz o profeta Daniel, capítulo 2, versículos 42 a 45. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será fraco. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e a pedra esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de ser futuramente. Prestem atenção a esta palavra, porque a maioria lê a Bíblia, mas nem sabe o que está lendo. O grande Deus faz saber ao rei o que há de ser futuramente. Ora, para Deus nem há futuro. Para Deus não há passado, presente, nem futuro. Agora imagine, se ele diz ali o que há de ser futuramente, é porque não era para se cumprir tudo isto na primeira vinda de Jesus. Só um cego não vê. Mas na LBV não há cegos. Todos estão espiritualmente bem atentos, de olhos bem abertos. Porque a letra mata, o espírito vivifica. Thank you. Daniel. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Meus amigos, meus irmãos, o segredo está exatamente nos dedos dos pés. Isso nos mostra que a profecia se prolonga até ao tempo do fim. Você veio lá da cabeça, que era a Babilônia, e vai até os dedos dos pés. Entenderam bem? O contrário seria uma profecia fragmentária. Não seria digna esta profecia de um anjo Gabriel ou de um profeta Daniel, mas muito menos de Jesus. Como explicar então a primeira vinda de Jesus diante disto? Sim, a pedra atingiu a estátua, mas se esmiuçou os quatro reinos, não os consumiu. Esta é a filigrana. Esmiuçou, mas não consumiu. Tanto assim que eles estão aí, em pleno século XX, já sendo trabalhados pelo anticristo. Outra coisa que qualquer um pode observar, qualquer criança, qualquer soldadinho de Deus, qualquer jovenzinho ou jovenzinha da mocidade legionária. Por que que até hoje nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino? É porque o seu reino ainda não desceu a este mundo. Só um cego não vê isto. É que ainda não houve cristianismo na humanidade que integramos. E sempre sofrendo as suas loucuras deploráveis. Basta ver os jornais de televisão, ou jornais da chamada imprensa escrita ou mal escrita. Basta ouvir rádio. Toda hora a gente recebe notícia do descalabro mundial. Ninguém mais se entende. Os loucos estão dirigindo o mundo. Já imaginou? O mundo está sendo dirigido por loucos. Eu prefiro os que estão no hospício. Aí fica, portanto, o nosso alertamento às ovelhas do rebanho único. Quando se formar o bloco de 10 nações, as que correspondem exatamente aos 10 dedos dos pés da estátua, e essas 10 nações, sob o comando ditatorial do anticristo, que é o Cristo do diabo, Cristo de Satanás, então fiquem tranquilos e confiantes na palavra de Jesus. Ele disse que ninguém saberia o dia e a hora da sua volta, nem o Filho, somente o Pai, isto é, somente Deus. Entretanto, aos seus eleitos, deixou este sinal particularíssimo. Quando se amalgamarem aquelas 10 nações, sob o comando do anticristo, a partir desse momento exato, saberão os legionários de Deus que Jesus estará entre nós 7 anos depois. Naturalmente, todos gostariam de outros pormenores. Quem é que não tem uma perguntinha a fazer? Mas é como está escrito lá na mensagem de Jesus para os sobreviventes. Os pormenores estarão no livro O Brasil no Apocalipse. Deus está presente. Viva Deus!